Alpha One, Quebec, autorização Ilhéus 160, busão. Azul 4463, Salvador Ilhéus, autorizado nível 160, decolagem da 10, primeira curva direita, precisa saída da El Leda, pós Leda, voa direto Ilhéus. 5007 é o transponder, 5007 o controle 120.8, azul 4463. Gente, autorizado Ilhéus 160, decola da 10, curva direita da El Leda, após direto. Transponder 5007, controle 120.8, copiou 4463. Correto, repouso de fundo pronto, no 01 no portão. Reportará 4463. Salvador, está 32, 16, 3, 2, 16, táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette, por gentileza. Via Alfa, reportando o Juliette, está 32, 16. Tamir Bravo, 1 minuto para cruzamento da pista 10. Tamir Bravo, chama a torre 1186. 2186, Tamir Bravo. Torre Salvador, Tamir Bravo. Cruzamento autorizado, sinal pista 10 até final para o táxi da heliponto.rmar, Tamir Bravo. Positivo, Tamir Bravo autorizado. Força aérea parte militar, informação em curso é Quebec, que a intenção é o nível de voo 190 para Natal. Pronto, cópia? Não, observa a passagem, leve até a porta. Pode sair daí, só lima até, decola da 10, primeira curva à esquerda, terceira saída, pouca transição, Caju, 5016 é o transponder, transponder 5016. Controle opera em 120.8, Força Aérea 5949. Batalha do 2230, número 2 na aproximação, reduza para 2009. Reduzindo para 2009, passarei 2230. TAM 3604, desce para 2010, QNH 1018. 1018, descendo para 2010, 3604. Gente, chama 2608, meio aproximamento, Força Aérea 5949. Decolagem cruzada por cabeça, 110 graus com 13 nós. Tive decolagem 190, iniciando 5728. Bom, portarei. Então 3206, ingresso está Juliette 02 ao portão. Juliette 02, então 32 no meio. Jato 2230, vetoração para sequenciamento, curva direita pro A175, limitado pelo localizador. Direita pro A175, limitada pelo curso do localizador, passaria 223. Victor Golfo, conhece o aeródromo? Firmo, é, Victor Golfo. Prossegue então Juliette, contando o pátio principal, após táxi Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, mantém a posição no ponto de espera e chama a torre 1086, o papapapá, Eco Victor Golf. Preparar Golf. 75728, declara 225, controle 208. 208, bom. Boa, Tango de Abravo, contendo solo aos 25, frequência livre, estacionar, Tango de Abravo. Livre, de Abravo. 5728, contato radar, sabe manter 350, sai da PUC. Exato. Fox Lima, frequência livre. Passaredo, limite ao localizador, positivo? Passaredo 2230, informa as duas milhas na está proa após receber um vetor para o localizador. Ok, então retornando à proa, 17. 75 e voará mais duas milhas, passaredo 2230. Da 54, a aeronave está ok. A gente solicitou uma cadeira de roda da TAM. A passageira não desce escada, ok? Estabilizado, desce para 3.000 pés, QNH 108. Esquerda para 065, desce para 3.000 pés com ajuste 1018, passageira 2230. Trabalho fora da barra, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, frequência livre. Frequência livre, Quebec. Salvador, igual 1941, sentido da Quebec. 1941, nacional identificação, desce para o nível de voo 050, chegada Mari. 050 na Mari, identifica com 1941. Bravo. Bravo. Já bravo, autorizado, desculpa, já decolado, senhor. O produtor vai estar pulando, vai até a porta da barra e volta de novo, também já bravo. Ok, o senhor tem que solicitar autorização para decolagem nesse setor aí, ok? Positivo, também já bravo, esqueceu de solicitar. A gente não tem, tem que coordenar direitinho porque é uma final da pista 17 e temos tráfego de aproximação. Nesse caso, se o senhor decola e tiver algum tráfego de aproximação, vai ser conflitante. O senhor vai manter a presente pro hotel fora de Itapuã, cruzamento imediato da final da pista no zero, ok? Ok, peço desculpas, o tango de abraço. Desculpado. Cruzamento autorizado, frequência de estacionar. Estabilizado. 2.000 pés, portaria estabilizada. 2.000 pés. Positivo. O último voo do dia, senhor. Sente. Pés autorizado, 5949, chame táxi. Aeronave na final, ok? Então o senhor vai cruzar a final da pista 10 ou retorne para o setor norte? Eu tô com a aeronave na final para pousar a pista 10. Positivo, vai cruzar a pista no litoral, curva direita então, senhor. Gente, mantenha 500 pés e todo o litoral sul, evitando aí a final da pista 10, ok? Positivo, tá visual com o asa fixa na final, tá visual. Torre Salvador Altão, 3604, uma passando em Serra no momento, vai ser travado. 3604, informação de tráfego, helicóptero já cruzou a final da pista 10, está mantendo 500 pés e vai ingressar à direita, litoral sul. Continua a aproximação, tem o campo à vista? Afirmo, campo à vista, tem 3604. Certo, Tango de Abravo vai ingressar no litoral, vai chamar o controle no 208, Tango de Abravo. Positivo, Tango de Abravo. 3604, pista no zero, molhada, chuva na vertical, vento 110 graus, uma dúzia nossa, checa o trem, pouso autorizado. Baixa travada, livre pouso, não, no zero, tá, 3604. Para o nível de voo 050, chegada Mari. Nível 050, chegada Mari, bom, na 754. 741. Objeto 6741, informação em curso, agora é a Romeu. Pronto, cópia 340 para Guarulhos. Afirmativo. Objeto 6741, Salvador Guarulhos, autorização, autorizado nível 340, nível de voo. Decola da 10, primeira curva direita, terceira saída da El Leda. Após Leda, voa direto, posição Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta Eco, quando intercepta a rota ao Petrolo no meia, até Bravo Hotel Zulu, após conforme o plano. 5027 no transponder, o controle no 20.8, objeto 6741. Guarulhos, 340, decolando da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, Petrolo, Puno, meia, Bravo Hotel Zulu. 5027 no transponder, 2080, transmita o controle. Correto, portão 10, reposto quando pronto, objeto 6741. Pode chamar, obrigado. Paulo Salvador, o gol 1777, portão, petição para posicionamento. Gol no 777-05, portão, coordenação equipe de solo, reposto para o táxi. Vou parar para o táxi, certo. De Salvador, passarelo 2230. Nível de voo 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, azul 407. Reporte, quarta milha checada, 3. 2230, reportará. Rutan 3604, solas 34, direita via Eco no 219. Esquece, jeito é, 219, só falando que sobre a pista tá só com chuvisco, tá? Só até a pouco antes do cruzamento que tem chuva, tá? A pista tá seca, tá úmida. Tá úmida, obrigado. Obrigado, tá. Nada, bom pôr. Peraí, então, pista 10, úmida, vento 100 graus, alinhado, uma dúzia de nós. Pista nessa, pôs autorizado. Autorizado, pôs, passarelo 2230, baixado, gravado. Portão previsto é o 05, sendo liberado no exato momento, mantém a posição onde está com o 6 Juliette, aguardando instruções, 103604. Aqui será o 6 Juliette, 05, aguarda a liberação, 103604. Solo azul 4463, pronto para posicionamento, botão. Ciente no 01, aguardo, 4463, previsão ainda no máximo 3 a 5 minutos, ok? 4473, ciente. controle Salvador 4076W, em função da redução, poderia passar um pouco acima dos 140 mares? Obrigado. Obrigado. Controle Salvador 3804 com a informação Quebec. 3804, acione a identificação, desce para o nível de voo 070, chegada Mari. 070, chegada Mari, 3804, confirme, mantenha a speed 900. Negativo, TAM 3804, mantenha o perfil da descida. Mantenha o perfil, TAM 3804. Já Bravo no farol da Barra, efetua 360, desculpa, 180 para a regressa. Lídia Bravo, informo, tráfego nessa posição de 11 horas, 4 milhas, é um Boeing 737-800. Mantenha o corredor para o regresso. Positivo, vamos ter o litoral visual com a Delta. 141. Gente, Golo 777, em frente, Índia, não posso esperar quando pronto, chama Torre, 108.6, altímetro no 017, bom voo. No 017, prossegue a gente, 0.0, altímetro 4463 é o solo. 4463, siga. Coordenação aqui de solo, após o 737-800 da Gol passar a cauda, tá livre, 101. Gente, livre para 104463, após a passagem do gol. 5949, reporte para o hotel para o cruzamento, PC no 028. 30, táxi via Alfa Juliette, posição remota 14, quando lá sendo sinalizador. Alfa Juliette, remota 14, passarei do 2230. Sim, onde intercepta a aerovia Golf 677, prossegue no nível 190, conforme. Salvador, onde eu vou no 177, pronto, pode esperar da rodada. Voo 1077, autorizado LR decolar pista no 0, vento 100 graus, 10 nós. Golo 941, completa final, chama Torre 1, no 86. 86, boa. Boa tarde. Boa tarde, Golo 941. Tem contato visual com o aeródromo? Firmo. Ok, cheque. O trem de pouso, pista 10, pouso autorizado, 100 graus, 10 nós. Pista úmida, tá seca. Na vertical, sem chuva, só na final, se estiver recebendo. Ok, tá um pouquinho restrita a visibilidade aqui, deve ter uma chuvinha na final. Tá autorizado o pouso, Golo 941, obrigado. Golo 777, teclado 240, controle 1208, Roger. 208, obrigado. Gol 1777, contato radar, sabe, eu mandei 340, voa Leda. 340, voa de Leda, voa 1777. Azul 4076, desce para 3010, que é negar 1017. 3017, 4076. Então 3804, desce para 4010, que é negar 1017. 4010, tá? 3204. Paulo Salvador, azul 4463, para o táxi 93 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna com 15. 4463, via Índia, no ponto de espera, chama 2806, o altímetro agora 1017, bom voo. Cliente, livre táxi via Índia, no ponto de espera, chama torre 186, 4463, 1017, obrigado. Para a Serra do Vida. Armamento para o Pátio 3. 5490, Pátio 3, potência em equipe de solo, após para o táxi. Ciente. Chama torre 1186. Positivo, também já bravo no aeroclube, senhor, como ela tem pra frente, autorizado a proa direto, Serra 90, Serra 90, já presente, senhor. Ok, o senhor teria que ter condições de incrementar a velocidade de cruzamento com a proa norte, aguardando direto, Serra 90, Serra 90, estou com 737 da cor, próximo ao farol da barra, então o senhor faria a proa norte e na sequência direto, Serra 90, Serra 90, para agilizar o cruzamento da final da 10, ok? Positivo, já está com a proa norte, já presente, cruzando o São Luís Abraço. Ativo, incremente a velocidade o melhor possível para o cruzamento imediato. Positivo. Pode tomar a proa noroeste, então, está livre, melhor. Noroeste, Tango e Gabrafo. Nordeste, confirmando, pro Nordeste. Nordeste, Tango e Gabrafo. Olho azul 4463, está próximo ponto de espera. 4463, olhar e manter a pistola zero. Alinhar e manter no zero, 4463. Eu mantenho a 500 pés no setor, ok? E agilizo para o cruzamento da final da pista 10. Positivo, mantendo 500. Agilizando o cruzamento, também abraço. 0941, Celeste 43, direita, libera 29. Libera 29, 941. 05949, cruzamento imediato, tem condições? Satélite da Juliette. Taxi satélite da Juliette, 941. Direto, voo 1754. 1754, completa o final, chama torre 1186. 1186, voo 1754. Azul 4076, reduza para 1809. Reduzindo, 4076. Taxi um pouco mais à frente, deixando o ponto de espera atrás da sua aeronave e manter a posição, agora para prosseguir. Mantenha a presente posição. Azul 4463, é quase cruzado com 10, 100 graus com 10 nós. Iniciando azul 4463. Que tanque de andava pode tomar proa aí de Serra 90, Serra 90 e mantenha 500 pés no setor. Positivo, vai tomar proa de Serra 90, Serra 90, tanque de Bravo. Tango Jadavo tá retornando aí pro final da pista no zero, ok? Evite o final da pista no zero, Tango Jadavo. O Tango Jadavo já tá com pronto, tá 90, tá 90, tá? Tá, ok. O Torre Salvador, eu vou no 754, tá na final do 1-0, baixar a travada. Tomate, informação de tráfego à esquerda, helicóptero mantendo 500 pés na GL, à esquerda do eixo da pista no zero, reporte visual, pista 10, baixar travado, pista tá seca, sem chuva na vertical. Gente, vamos na 74, que tá com o trem de ponto baixar travado. Espera 5949, táxi à direita, segue o 37 da Gol, reporte para ingresso do Pátio 1, via táxi de Juliette. Espera 5949, 10 para 2000 pés, que é legal no 0 no 7, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 7, vai reportar estabilizado, tanto 3804. Azul 4076, passando Duna, já está estabilizado. Já está feito o localizador, um pouquinho mais eu acho o Blas. Azul 4076, completa o final, chama Torre 1, 186. Tráfico avistado, pista 10, checa o trem, pouso autorizado, 100 graus, com 10 mãos. Autorizado, pouso, bom, no 754. Torre Boa Azul 4076, baixado, travado, estabilizado, LF. Checado o trem, a pista 10 está seca, número 2 para o pouso, continua agora a operação azul 4076. Número 2 aguardando a autorização, obrigado. Pode pagar um vento para o Tango Diabravo? Sim, o vento aqui no aeródromo é 100 graus com 10 nós. 5 10 de Diabravo. Trolley Gol 924, boa tarde. 12924, aciona a identificação, desça para o nível de voo 190 inicialmente, reduza para 2509. Já reduzido, descendo para 190, voo 924. Controle Salvador, Codial, boa tarde, é o trip 5240, ciente da Quebec. Trip 5240, aciona a identificação, desça para o nível de voo 080, chegada Mari, tem condições de manter 2509 até Duna? Afirmativo. Para o 080 tem condição sim, o 5240. Gente, mantenha. Ok, vai manter o 5240. Ah, só uma formação do controle, o Choquito está por aí? Confio. Choquito ainda trabalha aí? Galáctico. 190, voo 9924. Trip 5240, não conheço nenhum choquito. Tá, obrigado, a gente deve estar na torre lá, obrigado, viu? E o Galáctico? Trip 5240, posta aérea 2004. Posta aérea 2004, acela a identificação, desce pro nível de voo 050, chegada Mari, voo 8. Posta aérea 2004, desce de voo 050. Webjet 6721, desce para 2000 pés, que é legal no 07, autorizado ILS, posta estabilizada. 2 no 0 no 7, autorizado LS, reportará estado. 672. No 7-5-4, no solo 4-9, direito 2-1. Direito 2-1, no 7-4. 0 milhas da sua frente, com 2-0-0 de ground speed. Irá seguir como número 2 na aproximação. 7, 2-1. Com 10. Agora com 10, custa 10. 4076. Você era 20 no 4, tem condições de manter 250 nós até Duna? Tem condições de manter 220. Mantenha. 0 no 4. Trip 5240, voo 8. Voo 8, direto, grato, trip 5240. Vai manter preparo de decolagem imediata, quando autorizado, 5949 da Força Aérea. Tá 3804, está estabilizado? Ah, sim, estabilizou no momento, tá 3804. Tá 3804, completa o final, chama Torre 1, 186. 186, completa 3804,